Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Senhora Dona Maria Infância. Vamos conversar das várias atividades desta instituição, utentes, funcionários, acordos, participações e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas de uma forma envergonhada. Falaremos também das dificuldades das IPs. Senhora Provedora, a primeira questão que lhe vou colocar tem a ver com as misericórdias, aliás, é das misericórdias que vimos falar. A Misericórdia de Santar, eu não sei se é daquelas primeiras, algumas já têm mais de 500 anos, não sei se a Misericórdia de Santar é daquelas primeiras, daquelas 60, que a Rainha Dona Leonor, portanto, instituiu. Não sei se é o caso, se já é posterior, portanto, pedia-lhe que nos dissesse em que ano é que foi, portanto, constituída a Misericórdia de Santar. Santa Casa da Misericórdia de Santar foi fundada em 1636, mais propriamente no dia 2 de setembro. Portanto, não foi das primeiras, mas já é uma misericórdia multissecular. Portanto, vou pedir agora a seguir que nos faça um breve historial, portanto, da Santa Casa, mesmo que não seja pormenorizado, não tem mal, porque depois conversaremos acerca disso. Muito bem. A Santa Casa da Misericórdia começou a sua atividade com a parte religiosa. Entretanto, estando sempre atenta às necessidades que iam surgindo a nível da comunidade, ajudou as pessoas, nomeadamente com serviços e apoio a refeições inicialmente. Posteriormente fomos alargando a nossa atividade com apoio aos idosos e ultimamente temos o serviço de apoio na área da saúde. Sra. Provedora, as primeiras misericórdias concretizavam as 14 obras de misericórdia. As valências de hoje, e não me refiro concretamente às valências da Santa Casa da Misericórdia de Santar, porque pode não ter todas as valências que têm outras instituições. Mas, de um modo geral, será que as valências de hoje se enquadram nas 14 obras de misericórdia de antigamente? Continuam. Aliás, no presente, essas 14 obras continuam atualizadas. E nós temos a área, tanto as 7 obras espirituais, não é? Tanto, e nós cumprimos-las na íntegra, porque temos apoio religioso, e as 7 obras, tanto as corporais também são cumpridas na íntegra. Portanto, nós damos de comer a quem tem fome, ajudamos as pessoas nas suas necessidades básicas e, portanto, esse nosso olhar, compete-nos ter esse olhar muito atento para aquilo que nos cerca e sempre que nos é possível não deixamos de dar resposta a quem precisa. No fundo, se as quiséssemos resumir, dir-se-ia que é compadecer-se das misérias humanas, no fundo é o que está a fazer a Santa Casa. Há pouco falou que também no aspecto espiritual, o que é que tem assim no aspecto espiritual? Nós temos atividades de grande significado para a nossa comunidade. Nós realizamos as cerimónias da Santa Eufémia, realizamos a cerimónia da Nossa Senhora das Misericórdias e temos a responsabilidade de realizar as cerimónias da Quaresma. Elas são da nossa inteira responsabilidade, são um ato religioso de grande relevo para o concelho e também para a região. Muito bem. De facto, é uma coisa que eu não conhecia, pois as cerimónias da Semana Santa, as procissões, pois o caso da que referiu Nossa Senhora da Misericórdia, portanto, que no fundo é a protetora das santas casas, mas falou também numa cerimónia de Santa Eufémia. Isso tem alguma coisa a ver com a localidade, com a povoação ou é assim a nível nacional? Não, tem a ver com a religiosidade das nossas gentes. A Santa Eufémia, na nossa zona, é uma santa muito venerada. e é uma cerimónia que nós fazemos desde há tempos, portanto, desde que a Santa Casa da Misericórdia, digamos, portanto, assumiu este papel de apoio religioso às populações. O que é que costumam fazer? Concretamente, nós no dia da Santa Eufémia temos uma tatua missa, que é seguida de procissão. Temos durante tatua, a igreja sempre aberta para quem quiser vir orar ou poder fazer tatua em recolhimento. Nas cerimónias da Semana Santa, aí são cerimónias muito, muito semelhantes tanto aos rituais que são realizados em Braga, tanto é evidente com as devidas proporções. De qualquer modo, nós fizemos há cerca de 4 anos um registro destas cerimónias para que possam ficar perpetuadas na memória das pessoas e de poder ser também um objeto de estudo e de análise das mesmas cerimónias. Pelo que pronto, tem vindo a referir ao longo destes poucos minutos que estamos à conversa, também estou a deduzir que tem um capelão, certamente, não é? A Misericórdia tem um capelão, embora isto hoje seja muito difícil, porque não há padres, há muito poucos, não há vocações, mas não sei se conseguem, se não conseguem. Há Misericórdias, eu estou a ver, por exemplo, o caso da Misericórdia de Ceia, é um caso que eu conheço e que também não consegue capelão, e o desejo deles era de facto terem, e não conseguem. Nós também não temos capelão. Temos, felizmente, a graça de podermos colaborar muito, muito estreitamente com o nosso parco. E, portanto, estas celebrações religiosas são sempre em articulação com o nosso parco e conseguimos perfeitamente conciliá-las. O parco que é o de Nelas, ou não? Não, é o de Canas de Senhorim. Ah, Canas de Senhorim, está bem. Da terra onde esteve o anterior Senhor Bispo. Exatamente. O atual Senhor Bispo, mas o atual Senhor Bispo, exatamente. Senhor Provedor, há quantos anos é que está ligado à Misericórdia de Santar? Vai para 5 anos. Portanto, sou ainda relativamente nova. Não, pronto, 5 anos já não é mau, já não é mau. Até porque estatutariamente, se calhar, também não poderá fazer mais que depois de 9 anos, não é? Não sei, o caso dos estatutos da Misericórdia de Santar, mas muitas das misericórdias, pelo menos os estatutos iniciais, que estava previsto é que se fizesse 6 anos e depois, excepcionalmente, como a Assembleia, que se pudesse eventualmente fazer mais 3, é que seriam os 9. Eu, por acaso, tive 10 numa misericórdia, mas foi assim um caso excepcional porque ela estava encerrada. E depois fiz parte um ano de uma comissão administrativa e por isso é que fiz 9 e 9 e depois estes últimos 3 já foi com uma autorização especial da Santa Casa, porque nós tínhamos em mãos construir um lar e isso foi assim o motivo principal. Vem aqui todos os dias, quase todos os dias, muitas vezes, gasta um bocadinho de tempo. Eu venho todos os dias à Santa Casa da Misericórdia. Eu estou aposentada e, portanto, eu entreguei-me a esta missão. Faço com um sentido de responsabilidade que é exigido tanto aos cargos. Portanto, quando aceitamos um cargo, devemos ter este compromisso. E, portanto, eu venho aqui, tanto mais que a Santa Casa da Misericórdia, como eu referi anteriormente, tem valências de apoio domiciliar e centro-dia em Santar e tem uma unidade de cuidados continuados em Nelas. E, portanto, isso faz com que eu tenha de estar presente e poder acompanhar de perto todas as situações que no dia-a-dia se colocam. Sim, com estas atividades, nomeadamente os serviços continuados, pronto, já lhe dá para ter aqui um emprego para todo o dia, sem ser remunerado. É um bom investimento ser provedor de uma misericórdia, ou não? É um bom investimento pessoal. É um bom investimento pessoal. Deus paga sempre por um, não é? Paga. A alegria e a satisfação que nós temos do dever cumprido e o resultado que nós sabemos que se reflete nas pessoas a quem ajudamos é realmente um bom investimento. Saímos daqui todos os dias muito mais ricos. Pois, eu tencionava perguntar-lhe, e ainda vou colocar a questão, pronto, estaria ligada assim mais a alguma instituição, mas a verdade é que a Misericórdia já lhe dá para dia e para de noite. Mas estou. Está. Mas estou. Está aqui já agora. eu tive a honra e o privilégio de ter sido convidada para integrar o Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas. Eu estou a acabar um mandato. Trabalhei em colaboração com o nosso presidente, Dr. Manuel Lemos, e foi-me atribuído o pelouro do voluntariado, que eu desenvolvi também com muito entusiasmo. Foi um projeto que eu iniciei e que, no balanço destes 3 anos, me atrevo a dizer que deixei as sementes que já começaram a germinar. E, portanto, é para mim também motivo de orgulho ter podido fazer parte deste Secretariado Nacional. Eu também fico feliz pelo seguinte, eu vou dizer porque realmente a União das Misericórdias nasceu no Distrito de Viseu, não nos podemos esquecer, e se calhar é bom lembrar o falecido padre Virgílio Lopes, que foi o grande impulsionador num período muito difícil das Misericórdias e até do país, e foi ele de facto que impulsionou e aquela grande obra que está de facto na União das Misericórdias, que vale a pena, que valia a pena todos vermos. Porque às vezes nós, no dia-a-dia, lamentamos-nos tanto, queixamos-nos tanto, e de facto, quando nós ali chegamos e vemos de facto o que se ali passa, não é? Está a falar do Centro Santo Estevão. Estou a falar, estou, dos deficientes profundos. Então, tem toda a razão. Eu posso acrescentar que eu estou desde o mês de agosto, sou administradora do Centro de Deficientes Santo Estevão. E corroboro na íntegra aquilo que diz. Deveríamos todos conhecer com mais profundidade o papel que a União das Misericórdias desempenha a favor destas populações, portanto, das pessoas com deficiência. É de facto um trabalho extraordinário. Eu recordo-me que no tempo dele houve algum secretário de Estado ou ministro, já não posso precisar, que dizia que não havia deficientes em Portugal, e infelizmente, realmente, pronto, a União das Misericórdias, dando prioridade aos mais deficientes e aos mais pobres, era assim de facto que o Dr. Padre Virgílio Lopes dizia, exatamente, que estão a seguir o mesmo critério. De facto, é uma maravilha para aqueles deficientes, e também será uma maravilha para quem visita, porque muitas vezes no nosso dia-a-dia lamentamos-nos muito, e ao chegar ali, se calhar, em vez de nos lamentarmos, temos que dar graças a Deus, porque, enfim, porque, é verdade. Porque, é verdade. Porque estamos tão bem, é verdade. Comparativamente, é verdade. Com outros. É verdade. Yeah. aqui a ver passar toda uma multidão sem nunca te encontrar. À segunda-feira, às 19. Temos estado à conversa com a senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Vamos continuar a falar acerca das várias atividades desta instituição, utentes, funcionários, acordos, participações e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas de forma envergonhada. Falaremos também das dificuldades das IMPs. Senhora provedora, vamos então continuar a conversa. As primeiras misericórdias eram constituídas por apenas 100 irmãos. Por aqueles que mais garantias davam de espírito de serviço e doação ao próximo. Eram também estes irmãos que prestavam uma boa parte dos serviços correspondentes às 14 obras de misericórdia, coordenados por um provedor ou por uma provedora, que nessa época era das pessoas mais conceituadas no aspecto moral e humano. Pergunto, quantos irmãos têm a misericórdia, se é que sabe, atualmente a misericórdia de Santarém? Nós temos muitos irmãos. Eu não posso precisar exatamente o número, mas não erro se disser que temos para cima de 1000 irmãos. É uma irmandade muito atual, muito participativa, de quem também nos orgulhamos. Sim, de facto, uma misericórdia com mais de 1000 irmãos, são de facto muitos irmãos. Pronto, ainda bem, espero que de facto façam aquilo que o padre Virgílio Lopes dizia, alertava no livro sobre o 5º Congresso das Misericórdias, no aspecto da seleção dos irmãos. Não sei se têm essa preocupação, nomeadamente com os casos de pessoas em situação irregular perante a Igreja. Pronto, se têm. Temos. Os nossos irmãos Portanto, só são efetivamente depois de analisado tanto o seu pedido, portanto, essa análise é feita em mesa e só depois da mesa se pronunciar acerca de, portanto, dos critérios que estão definidos nos estatutos é que lhes é dado conhecimento que a partir dessa data são efetivamente irmãos da Santa Casa. Felicito porque muitas vezes portanto, não há essa preocupação e muitas vezes portanto, as coisas são admitidos sem essa preocupação, o que no fundo acaba por ser negativo e está em contradição. Aliás, eu até posso acrescentar que só são irmãos da Santa Casa as pessoas que pertencem à nossa freguesia, portanto, ou com ela têm alguma ligação. Portanto, nesse aspecto nós somos efetivamente rigorosos, portanto, e cumprimos aquilo que está estatuído. A senhora professora disse há pouco que as valências que têm, portanto, o apoio domiciliário, o centro de dia, se eu entendi bem, sim, e os tais serviços continuados. Também no critério da admissão de utentes, utilizam aqueles princípios dos mais necessitados, dos mais carentes, dos nunca mais deixamos de apoiar os mais carentes. Aliás, a Santa Casa da Misericórdia, mesmo sem olhar tanto à parte económica, porque o nosso fim não é o lucro, o nosso fim é ajudar. Nós fazemos e damos apoio gratuito a muitas pessoas que precisam. Muitas delas não vêm ter connosco, há alguma pobreza envergonhada, mas nós, quando temos conhecimento, fazemos essa abordagem o mais discretamente possível e fazemos esse apoio. Sra. Provedora, também a felicito porque eu tenho conhecimento, portanto, é verdade que as instituições precisam de meios para sobreviver, mas muitas vezes eu penso que se corre o perigo do outro aspecto, é querer enriquecer à custa dos utentes. E eu penso que esse aspecto também acontece, infelizmente, não só em algumas misericórdias, como também em algumas IPs, e de facto, pronto, não me parece que isso seja gratificante. Gratificante, de facto, é o que a senhora provedora disse há pouco, que é ter às vezes alguns que não têm nada e até estão de graça. Portanto, isso é que é gratificante. Isso é que nos está a dar a tal felicidade que há pouco referia, não é? Exatamente. Portanto, eu também passei por uma fase dessas e pronto, e numa altura qualquer tínhamos assim um senhor com muita dificuldade que vivia numa condição extrema e de facto ele foi pronto, demos-lhe guarida, se é que passa o termo, portanto, na misericórdia, ele passou ali e não pagava nada. Ele, naquele momento, nem segurança social tinha, nem nada. E de facto, pronto, isso interiormente, até porque, de alguma forma, eu também entrei nessa preocupação. Havia alguém que achava que não, e eu forcei, e a pessoa foi admitida. Isso deu-me uma felicidade, das maiores felicidades, se calhar, que eu tive na misericórdia. Uma outra felicidade, e já agora aproveito para a referir. Uma senhora também, que era viúva, que não tinha emprego, tinha 3 ou 4 filhos, já não posso precisar, e portanto que vivia com muita dificuldade. E eu uma vez desloquei-me lá uns terrenos onde ela andava a apanhar azeitona para lhe propor, e ela acabou por ser admitida, pronto, e são coisas que de facto nos marcam. Mas ainda nos marcam mais na medida em que nós nos sentimos felizes por podermos ajudar. É verdade. Tem lista de espera em relação àquelas, em relação às valências, aos acordos, quando há pouco falou no apoio domiciliário, no centro de dia e serviços continuados, tudo isto tem acordo com o Estado, óbvio. Temos acordos com o Estado, sim. Exatamente. Em relação à lista de espera, há alturas no ano em que temos mais pessoas, nomeadamente as alturas do ano que se prendem com épocas de verão ou tipo de trabalhos sazonais em que as pessoas precisam de apoios para os seus familiares que nem sempre os poderão prestar nas devidas condições. Mas até este momento temos conseguido dar resposta a todas as pessoas que nos vêm bater à porta. O Estado diz que não pode ser a primeira fonte de apoio, creio. Não posso garantir isto, mas fico com a ideia que li isso, mais ou menos. Em 2012, que pagaria cerca de 350 euros por utente no lar, não é o caso aqui da Santa Casa da Misericórdia, porque não tem lar, pois. Agora, a questão que eu coloco, portanto, e permite que cada utente pague, creio que 930 euros com uma atualização de mais 5%. A questão que eu coloco, embora ela não seja direta, porque não tem a ver com a Misericórdia de Santar, porquanto a Misericórdia de Santar não tem este serviço, poderá vir a tê-lo no futuro. Estamos a tratar isso. Estamos a tratar, muito bem. Agora, sente que haverá muitos utentes que possam pagar estes valores e até no futuro, com a crise que está, com o desemprego que está, como é que vai ser isto? Se o Estado não compartilhar mais do que diz, quando ele diz que não pode ser a primeira fonte da política? Vejo com alguma preocupação, porque efetivamente a capacidade financeira e económica dos nossos idosos é muito baixa e é muito difícil. Sem a ajuda, com participação do Estado, será muito difícil as pessoas conseguirem fazer face tanto aos custos, né, que têm, que se têm com a integração de um idoso em lar. De qualquer modo, há aqui uma responsabilização que eu acho que não pode deixar de existir das famílias, né? Porque se não for com a ajuda das famílias, as reformas que os nossos idosos têm efetivamente não dão para poderem beneficiar destes serviços. De qualquer modo, as instituições, as misericórdias neste caso, são instituições que estão atentas aos pormenores, portanto há aqui um sentido de equilíbrio que se tenta manter, no sentido que aqueles que efetivamente poderão pagar, portanto, ajudarão a suprir as necessidades daqueles que não podem. Pois, porque, Sra. Provedora, eu creio que há muitas famílias que também não podem. Eu vi um artigo num jornal diário no mês de outubro e já em tempos tinha, creio que até no mesmo jornal diário, eu tinha visto algo também parecido, que há famílias a tirar utentes dos lares para os ajudar a sobreviver, porque estão desempregados, outra situação qualquer. Como é que vê esta situação? Com preocupação. Com preocupação. Com preocupação. Sim, sim. Porque, como disse bem, nós não temos lar, portanto, mas é uma informação que nós temos conhecimento que é verdadeira, portanto há pessoas a retirarem os seus idosos dos lares e nós vemos com preocupação porque há alguns idosos que precisam de cuidados específicos. E, portanto, e aqui a questão coloca-se ao nível do cuidado que as famílias lhes poderão prestar. Não é que não queiram prestar-lhes, mas em alguns casos o querer não é suficiente. E, portanto, há aqui uma exigência de cuidados que nem sempre as famílias estão em condições de dar. E, portanto, esta é uma situação que vemos com muita preocupação. Pois, de facto, isto é grave. E é grave em todos os aspectos porque em tempos constam-me que muitas vezes estes utentes acabam por ir não para a família e ainda ficam na sua casa isolados e sós, o que isso acho que é péssimo. Agora, quando se eles fossem para as famílias, pudessem colaborar com a família, com os netos, pudessem, isso era uma maravilha, não há dúvida nenhuma. Claro. Aí, abençoada a crise, não é? Claro, pois, claro que sim, claro que sim. Aliás, os nossos idosos são, no fundo, uma fonte inesgotável de conhecimento que nós nunca deveríamos deixar de contar com ela. E, portanto, esta relação intergeracional que se deveria estabelecer não deveria ser perdida. E, portanto, por aí seria bem-vinda, como diz. Se não for, pois só teremos alimentado. Quando o sol sobe no céu, chegam aos jardins velhos honoráveis presidentes, os bancos de palmas analisam movimentos, conferem as florações, dei o canto das aves, dão vala às estações. Não há nada no universo que aconteça sem o não, sem o sim dos velhos do jardim. E depois chamam os pombos, pão e milho dão festim, e os pombos falam com ele na língua dos querubins. Quando a tarde se despede, voltam de novo a ser velhos. Seguem o rastro do sol, um lago feito dos pés. Não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim. E à segunda-feira, às 19. Estamos à conversa com a senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia de Santar. Temos estado a falar acerca das várias atividades desta instituição, utentes, funcionários, acordos, participações e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas de forma envergonhada. Falaremos também das dificuldades das IPs e vamos começar até já por esse ponto. Senhora provedora, constou-me também que das 3 mil IPs, nas quais se encontram as cerca de 400 misericórdias, 400 e dólar, também não posso precisar, mas que 400 IPs, nestas 400 IPs, incluo também algumas misericórdias, que podiam vir a encerrar por motivos económicos. Como é que vê isso? Com preocupação. Preocupação. Com preocupação. Aliás, se as misericórdias e as IPs que estão no terreno, portanto, elas têm uma razão de ser. Elas existem porque precisam, portanto, porque as populações onde elas estão, portanto, necessitam destes apoios. E se algumas delas se encerrarem, isso poderá ser mau para as populações, porque as populações poderão ficar sem esses apoios. E nós não nos podemos esquecer que neste momento o apoio social que quer as IPs, quer as misericórdias prestam à às populações são apoios de extrema importância. Neste momento nós conseguimos resolver muitas das carências sociais que estão a agraçar no seio de muitas famílias. Sr. Governador, disse, pois, e muito bem, de facto, as IPs, as misericórdias, existem porque há necessidades, pois se não houvesse necessidades, não haveria necessidade delas. A verdade é que também acaba de referir que cada dia surgem mais casos a bater à porta, até em face da crise, o desemprego, tudo isto. Enfim, que o país, a Europa, atravessa, e se calhar outras partes, e outras partes do mundo, mas do modo geral, isto, pronto, esta Europa mal governada, em que isto acontece, está a acontecer com muita frequência. Eu digo mal governada neste aspecto, em que as pessoas não têm valores e o egoísmo, uns querem tudo para que outros não tenham nada e não se importam que uns morram à fome para outros enriquecer. Agora, Sr. Provedora, como é que se descobrem aqueles casos de pobreza envergonhada, que pronto, as pessoas não se queixam? Como é que se resolvem estes casos? Numa grande percentagem é muito difícil, só mesmo através de redes, que eu costumo dizer que também elas se vão perdendo. Antigamente havia as redes de vizinhança, tanto que era uma fonte, no fundo, de garantia de que o vizinho ao lado estaria bem ou estaria mal. Essas redes, infelizmente, também se vão perdendo, como dizia. De qualquer modo, ainda funcionam. E nos nossos, portanto, nas nossas localidades, e especificamente na nossa, portanto, ainda existe. E há sinais. Eu posso dizer que nós conhecemos uma determinada pessoa, que vemos que a determinado momento está muito magra, tentamos perceber o que é que se está a passar. E quando damos conta e nos apercebemos que há ali um problema de falta de alimentação, e então aí, portanto, nós vamos e acudimos. Portanto, há sinais. Temos de estar atentos. Penso que neste momento o nosso olhar sobre as pessoas e sobre as coisas é fundamental para podermos ajudar. Sr. Provedor, há pouco falávamos, portanto, das dificuldades de algumas IPs, que eventualmente algumas podem vir a fechar. A senhora Provedora, pelo que referiu também há pouco, disse que é responsável pelo voluntariado da União das Misericórdias. Esta crise está-se a agudizar. Isto não está, infelizmente, para todos nós, isto não está para melhorar. Isto está para piorar e parece-me para piorar muito. Porque, pronto, isto tudo de facto, enquanto as pessoas não tiverem valores, continuo a dizer, portanto, o egoísmo faz com que uns queiram tudo e outros não tenham nada. E enquanto esta situação não se alterar, isto vai parece-me que caminha a passos largos para continuar. Portanto, esta crise não está para breve. Em face a esta situação, pois as instituições têm muitos encargos. Será que no futuro o voluntariado não vem a ter também um papel mais importante do que tem hoje? O que é que lhe parece? Olha, o voluntariado é efetivamente uma mais-valia para as instituições. O ano passado foi o ano internacional, peço desculpa, do voluntariado, portanto, serviu para que a sociedade pudesse de algum modo ficar mais desperta para esta problemática, para a problemática da nossa responsabilidade enquanto cidadãos, portanto, e da nossa participação ativa na ajuda aos outros. E penso que o voluntariado está a crescer, tem nestas alturas em que o país vive, tem um papel muito importante na ajuda às pessoas, e a minha vontade e é meu desejo que as instituições abram as suas portas aos voluntários. Os voluntários são pessoas pessoas que se disponibilizam para ajudar. E não aceitar estas pessoas que se manifestam essa disponibilidade é um erro. E, portanto, daí a minha vontade de ver que este movimento de gente disponível possa crescer. Sr. Provedor, o país vive, pronto, como acabámos de referir, com muita dificuldade, e o Estado continua a fazer, por vezes, exigências sem sentido. E eu vou referir um artigo, de uma forma muito lacónica, que eu li há poucos dias, do professor Dr. João César das Neves, em que ele dizia, portanto, isto de uma forma lacónica, o seguinte: contava o episódio de um possível utente, e ele dizia mais ou menos isto. Um utente do lar, com muitas dificuldades económicas, dizia que esteve num lar, mas passou por lá a azei. E como no do lar não tinha as casas de banho com as medidas regulamentares, e como a secretaria lhe faltava um metro quadrado, a azei mandou fechar o lar. E ele dizia: eu agora vivo numa pequena barraca, sem janelas, sem casa de banho, cheio de frio, e até estou com medo que a azei cá passe, porque me mande destruir a barraca. E que depois eu passo a dormir a céu aberto. Quero comentar. Efetivamente, as exigências para os equipamentos são muitas. Houve agora, portanto, desde que este governo está em funções, uma alteração, portanto, às regras da construção de novos lares. Portanto, houve aqui, não se trata de deixar de fiscalizar ou tanto de fazer exigências relativamente às condições em que os utentes devem estar em lar, mas houve alguma margem para que as exigências anteriores pudessem deixassem de ser cumpridas. A ASAI não deve ser tão exigente que impeça equipamentos de funcionarem se eles tiverem as condições mínimas de conforto, de qualidade. Portanto, acho que tem que haver aqui alguma flexibilidade, um olhar sobre estes aspectos na sua globalidade e ver o que é melhor, se é deixarmos um utente a viver numa barraca ou num lar só porque lhe falta um metro quadrado. Eu outro dia vi na televisão, por sinal, um economista que eu gosto muito de ouvir, de escutar, e ele dizia que o método da ASAI, mas pronto, a ASAI é comandada pelo governo, e que o método da ASAI, que era o método sueco ou outra coisa qualquer, que às vezes faltar uma pequena torneira que fecha uma instalação. Isto de facto é uma falta de sensibilidade, porque se a pessoa depois acaba por não ter para onde ir, meu Deus, mas onde é que está a sensibilidade do Estado, não é do governo, de quem nos governa? Isto é, voltamos ao mesmo, quer dizer, enquanto as pessoas não tiverem valores, isto está, é complicado. Aí eu tentei não mudar, deixar que tudo fosse igual, lembrar-me que há pior e estava bem no menos mal, mas ele há usos e abusos que não podem continuar, e a gente vai enchendo até um dia rebentar. Mais, mais, sempre mais, tu queres sempre mais. Mas que mal é que tem querermos o melhor para nós? Mais, mais, sempre mais, tu queres sempre mais. Será que cai o mundo ao levantar um pouco a voz? Não temos que marchar contra os canhões, basta gritarmos a plenos pulmões. Em vez de umas da memória, ergue-se a mesma história em repetições. Neste nobre povo, se o discurso não é novo, que o sejam ações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Peço desculpa, isso é com o meu colega. segunda-feira às 4 da tarde. Mais, mais, sempre mais, te queres sempre mais. E agora metes o Natal para lá para o freio. Não temos que marchar contra os canhões, basta gritarmos a plenos pulmões. Entre as brumas da memória, ergue-se a mesma história em repetições. Neste nobre povo, se o discurso não é novo, que sejam ações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Porque eu já sinto a nação largar a ambição, deixá-la morrer. E já não vejo mudar a espera armilar que a fez renascer. Não sei esperar pelo fim, guardar só para mim esta subversão. Eu não, eu não. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos estado à conversa com o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia e entramos na parte final. Vamos ficar mais um bocadinho e, entretanto, pronto, o tempo não nos vai permitir. Esta conversa para mim tem estado muito agradável, mas pronto, o tempo limita-nos e eu vou pedir à Sra. Provedora que nos fale, que eu sei que tem um apoio domiciliário muito interessante, e vou começar pelo apoio domiciliário. Eu sei que fizeram Pai 1, ou uma coisa qualquer, acho que é uma coisa muito interessante, porque há apoios domiciliários, de facto, pronto, por todo o país, mas há uns que, de facto, fazem a diferença. E pedia-lhe que nos falasse desse. Pois, nós orgulhamos muito do tipo de apoio que prestamos aos nossos utentes. Nós fazemos um apoio domiciliário muito completo. Vamos 3 vezes por dia a cada um dos nossos utentes, fazemos um apoio que passa, tanto que é um apoio normal, tanto da higiene pessoal, da higiene habitacional, tanto também da administração da medicação, mas neste momento nós temos um apoio muito específico, centrado tanto no apoio psicológico. Nós temos uma psicóloga que vai ao utente, tanto que fala regularmente com ele, porque nós sabemos que o idoso, muitas das vezes, a maior parte das vezes, vive isolado. E, portanto, nós queremos, com este apoio de proximidade, colmatar essa falta de convívio e de relação com que os idosos se deparam. Temos também um apoio de fisioterapia. Nós fazemos uma avaliação dos nossos utentes e, em função do seu estado físico, os nossos utentes têm uma fisioterapeuta que, com regularidade, vão às suas casas e que lhes prestam todo o apoio. Devo dizer que este apoio não é pago. É gratuito. Nós fazemos-o de forma gratuita. O nosso objetivo é criar bem-estar aos nossos utentes e, portanto, daí a satisfação de sabermos que o nosso trabalho é reconhecido pelas pessoas a quem nós prestamos o serviço direto e, portanto, que são os nossos utentes, mas também reconhecido pelas pessoas que se apercebem do trabalho que nós fazemos. Para além disso, temos colaboradores altamente especializados, a quem nós damos formação com muita regularidade, tanto e que são pessoas também com uma sensibilidade extrema, porque no caso, em todas as áreas, desde a infância à juventude, passando pelos idosos, é preciso sensibilidade. Mas nos idosos também, e se calhar com muito mais razão de ser. E por isso nós fazemos questão de sermos exigentes para cumprirmos o melhor que podemos esta nossa ação, que é de apoio aos idosos. Para além destas três visitas ao apoio domiciliário, eu creio que tem também um sistema que, no caso de qualquer deles se sentir mal, permite que de imediato possa ser... Nós também temos neste momento um apoio de teleassistência, portanto, em que os nossos utentes, necessitando, fazem a chamada e temos ou funcionários a prestar ajuda, ou é acionado o INEM, portanto, ou é assinado uma pessoa, portanto, que fica como pessoa de referência para, no caso de ser feita essa chamada, nós já podemos acudir em tempo útil. Este sistema de fisioterapia, pois, embora não sendo pago e sendo suportado pela Misericórdia, eu creio que também é uma coisa muito boa, porque o que é que nós vemos, todos vemos, e isto é verdade, quer dizer, se é um facto que muitas vezes nós vamos a um lar e as pessoas, pronto, pelo seu estado, pela sua idade, já não podem fazer nada, mas também aqueles que podem fazer alguma coisa é importante ser criativo, tê-los ativos, porque do contrário, no fundo, é estar à espera da morte, não é? Exatamente. E é triste. Deixe-me só referir, há uma iniciativa que eu faço há cerca de 4 anos que tem a ver com um encontro intergeracional, que é a nossa Feira do Outono. Vai agora decorrer no dia 12 de novembro e juntamos... Quem é que nós juntamos? Juntamos as escolas e os jardins daqui da nossa... de Santar, juntamos os nossos idosos e aqui o nosso largo. É um ponto de encontro de trocas de produtos hortícolas, para trabalhinhos que são feitos. Os nossos idosos neste momento estão a trabalhar para depois poderem apresentar os seus trabalhos e cria-se durante uma tarde um momento verdadeiramente genuíno em que pais, avós, irmãos, tios, convivem, e portanto isso para nós é fundamental. Esta relação intergeracional não se pode perder e nós fazemos questão de a mantermos viva e sempre que possível andamos à procura de iniciativas que fortaleçam esta relação. Muito bem, portanto é um dia de felicidade para todos. Sra. Provedora, também gostava que nos dissesse alguma coisa acerca do centro-dia. Eu, a Sra. Provedora disse, mas eu confesso que não guardei. Não sei se me disse que era em Nelas. Onde é que o centro... É aqui em Santar. Ah, em Santar? É em Santar. Tá. O nosso centro-dia, portanto, é uma resposta em que também aqui os nossos utentes têm sempre... atividades com a nossa psicóloga. Portanto, são atividades de animação direcionadas e devidamente planificadas com o objetivo de ir ao encontro de alguns problemas, portanto, que ela a determinada altura se possa perceber, ou porque estão mais tristes, ou porque têm problemas em casa. Portanto, nós direcionamos as atividades de animação com um objetivo muito específico. Temos a assistente social que está constantemente também em atividade com eles e, portanto, fazemos sessões de cinema, portanto, tentamos fazer tudo aquilo que dê prazer. Portanto, os nossos utentes penso que são utentes felizes. Eu não penso, eu quase tenho certeza. Eu venho aqui todos os dias, cumprimentos a todos e eu quando vejo que algum está mais triste, tento saber porquê. E portanto esta é a minha responsabilidade enquanto provedora, mas também é esta a maneira de estar dos nossos técnicos e dos nossos colaboradores, é estar muito atento e responder em tempo útil a todas as necessidades. E portanto eu penso que temos aqui pessoas felizes que passam aqui o dia e que chegam, portanto vão no final do dia para as suas casas e, portanto, e que são dias que nós lhes acrescentamos, mas dias felizes. Portanto, é isso que nós queremos, é acrescentar dias felizes aos nossos idosos. Sr. Professor, não sei se tem memória, se não, no centro de dia, quantos são, no apoio domiciliário? Tenho. É assim, o nosso centro de dia é um centro de dia pequeno, apoiamos 18 utentes. No apoio domiciliário temos 65 utentes, portanto fazemos apoio domiciliário em todas as freguesias do concelho. E a nossa unidade de cuidados continuados é de longa duração e tem 21 utentes. Muito bem. Então, e se me quiser dizer alguma coisa acerca destes serviços continuados? Olha, digo que foi, portanto, a nossa unidade de cuidados continuados foi das primeiras 12 a serem construídas no país. Portanto, é uma unidade de cuidados continuados de longa duração, como disse, permite que as pessoas lá permaneçam por longos períodos, acima dos 90 dias. Temos, há aqui também a possibilidade, que é uma mais-valia para as populações, que é, são aqueles casos em que os familiares têm os seus utentes em casa, mas porque estão esgotados, porque estão com eles já, em alguns casos, 6, 7 anos a cuidar do seu familiar, e portanto entram num estado de exaustão, eles podem ficar na nossa unidade durante 3 meses, para que essas pessoas possam descansar. É o chamado descanso do cuidador. Portanto, isto permite que as pessoas se recomponham novamente e que ao fim daqueles 3 meses, portanto, os seus familiares regressem novamente ao seu lar. Portanto, é uma mais-valia. Nós temos também uma equipa multidisciplinar muito completa, com médicos fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, e portanto é uma equipa que funciona muitíssimo bem. Temos as melhores referências das pessoas que por lá passam, e portanto isso é uma garantia de que vale a pena trabalhar para garantirmos melhores condições de vida a quem precisa. Creio que este também é um ótimo serviço, essa possibilidade, de facto, de quem trata de um utente, às vezes com muita dificuldade durante todos os dias da semana e do mês, ter uma possibilidade de descansar. De facto, eu creio que isso, só quem vive essa realidade é que verdadeiramente lhe dará o valor que isso tem. Senhora Provedora, para mim, continuo a dizer, eu vou repetir, foi muito agradável estar à conversa com a Senhora Provedora. O nosso tempo está mesmo no fim, podemos ter um minuto, não mais que isto. Se entender dizer mais alguma coisa, também não mais que um minuto. Se entender que já falou bastante, e aliás falou muito e bem, pronto, desde já lhe agradeço, portanto, o ter permitido eu estar aqui e conversarmos um pouco, porque, pronto, para mim foi muito agradável. Então, só umas breves palavras, dizendo que a Misericórdia quer continuar a dar resposta às necessidades das suas populações, e estamos agora com um projeto de construção do lar que nós gostaríamos muito de ver concretizado, que é uma altura de crise, também podermos criar postos de trabalho e ao mesmo tempo resolver as situações das famílias. E dizer que foi para mim também uma honra ter sido convidada a dar esta entrevista, e agradeço muito em nome da Misericórdia de Santa Ana. Eu sou agradecida. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.